Lá um pouco. Sei. Dormi lá contigo. Não. Pra dormir. Ela é grande lá. Pensou que eu sou otária? Esqueceu do alicate? Pô, eu tô querendo te fazer um favor. Como é que você quer que eu pague esse favor, hein? Dá uma chupetinha, é isso? Porra, menina. Você não tá entendendo nada. Não quero nada. Tá perto daqui? Thank you. Thank you.